esquerda. No esgoto todo rato é um rato e se respeita. Acima da terra o homem, atrás do malote. Não respeito o que é o ser. O dia a dia do rato no esgoto, com sua ratazana e seus filhos camundongos. Mandei buscar o que você não me deu. Vou lá pegar de volta isso aqui, amor que tem com sangue e lágrimas. Se for pra sacar, vou pensar duas vezes, refugar a faca que corta a pele que procura o anseio do homem. Vai, eu vou buscar. Ratazana, o rato e a família, seus filhos camundongos comungam daquilo que o homem jogou no esgoto. O inferno é a treta do pai. Em cima da terra, o homem que acha que é melhor que um rato, atrás do malote um rato. O homem pior que um rato, atrás do malote um rato. Eu vou buscar o que eu não te pedi. Eu vou atrás do que o homem me negou. Eu vou comprar a treta porque você mexeu com um dos meus.